capacity to center. Okay. B5827, cópia. Nossa, cópia, 527. 5827, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulo 10, SMAP, após conforme a rota do plano, decola 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, vou direto bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5541. Galeão 360, Pesulo 1-0, SMAP, rota do plano de voo, decola 1-0, curva direita da EL, Leda, bridge, 1208, transponder. É o controle 5541 ao transponder, o 5827. 5827, correto, reporte pronto. Reportará pronto. Trip 5216, cópia. Posso falar a cópia, Trip 5216. 5216, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola 10, curva esquerda, saída Pucajama, após direto. Controle 1208, transponder 5531. Autorizado, Aracaju, 1207, decola da 10, 1213, Pucajama, contra a saída 208, 5521. 5216, correto, reporte pronto. Zero 77, you are clear, call me back, Chipex. Zuno, reporte baixado e travado. Alpha, you are clear, push and start up, report back. Firmo, livre pouso, pista 1-0, vento no quadro 0 graus, 0 nota baixa. 6310, completo final, ILS Acquisition, turno 8995, bom ponto. Nós matou agora a frequência 118.95, correto? Obrigado. Sete meia, sala 07, livre pista pela direita, chame solo, 121, decimal 9. Zero, continua a aproximação, reporte baixada travada. Antes da Juliette, voo no 77 metros. 310 no 0, tráfego avistado, livre pouso pistão no 0, vento no 30 graus no 0 nós. Vivo 777, clear test via Apron, India, Alpha, Audishot, contact tower 118.95, altimeter 1022. Quando a Vivo 777 via India, Alpha, runway 180, and project 118.95.28.1022. Zero, no solo, assunto 1, livre pitch pela direita, chame solo, 121, decimal 9. Vai manter o da Juliette, vai dar passagem ao tráfego da Condor após o mesmo portão 10. Sim, vai dar passagem ao Condor após o portão 10. Solo correndo, acessando a 6310, táxi Alfa, repartimento da Juliette. Agora nossa Juliette, táxi Alfa. para pro SPEC acionamento, Felipe 5216. 5216, confirme, puxa. Afirmativo. Gente, aguarde um Boeing da Gol partir 10 após o mesmo autorizado iniciar. Boa noite, Azul 4071. Boa noite, 604, desça para 3.000 pés. Altimetro 9022, autorizado a chegar na base. 3.000, 1.022, autorizado a chegar na base. Amanhã também. Isso aí, 20 a 25 minutos antes, 25 minutos antes, seria a possível coordenação? Não compreendi o final da mensagem. A intenção é sair 25 minutos antes do plano de voo, sendo que seria condição de coordenação, autorização nível 360 para Campinas. 6310, prossiga portal 612. 612, qual horário normal do plano? 2347. Esse seu plano ainda não chegou no sistema, ele normalmente entra no sistema por volta de 25 a 30 minutos de antecedência para ser feito o planejamento. Assim que ele chegar, se tiver tudo ok, é possível realizar. Tá, gente, muito obrigado. Cara. Qual é a sua rota? Alfa Zulu 10, 13, Alfa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, Oplis e Bugom, para que segue via rota, até chegar lá. Gente, prepare a Dael Leda Bridge, e assim que o plano chegar, eu lhe chamo para cópia. Muito obrigado, Dael Leda Bridge. Airborne at 16, contact Salvador Departure, frequency 180.8. Lua é guarda copa 1885. Radar Condor 077, good evening, passing 2000 feet, climbing flight level 310. Event club level 310, maintain Puka de Passo, casual transition. Condor 077, maintain Puka departure, Alpha Charlie Juliet departure, transition. Prossiga. 285, cópia. Autorizado Guarulhos, 360, via Pêsulo 10, bridge, Pêsulo no meio, após conforme rota. Decola no zero, curva direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5526. Pós-bridge autorizado conforme a rota do plano. Conforme a rota. É diferente autorização conforme a rota e conforme o plano. Autorizado puxar no 4. Está autorizado o pushback, o 5827 pushback. 885, cotejamento correto. É, no cotejamento anterior, o único erro era só a diferença entre autorização conforme a rota e conforme o plano de voo. Já tinha sido correto seu cotejamento. Seu cotejamento já está correto, reporte para puxa acionar. Areza 2224, faz cópia. 2224, autorizado para Juazeiro do Norte, nível 350, via Upper Zulu 9, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle 120, decimal 8, transponder 5535. Autorizado 350, para lá do Zulu 9. Decola da 10 com curva esquerda, frente a bomba forte, controle 208, aciona 5225, 2224, correto, reporte pronto. Falei pronto, né? Para o táxi, 352, bomba meia, 67 a bordo, alterna Recife e tem 4 horas de autonomia. Seu push no 4. Está iniciando, 57. Tem condições de manter a posição para passar um braço para casa e a posição iniciar? Vai manter a posição, 5827. 521 no meio, agiliza o táxi, pátio índia, ajuste no 022, 18.6.0. Para o táxi, 5521 no meio, 67 a bordo, Recife, 4 horas de autonomia. 5-2 no meio, agiliza o táxi, via pátio índia, 18.6, quanto espera? Táxi, 18.6. Tem dúvida? Teve aumento aí? É bom, Duca? Correndo essa equipe de escola, após a passagem do ATR da TRIP, o senhor inicia no 4. Após o ATR da TRIP, inicia coordenando com solo 5827 da WebJet, depois do TRIP. Afirma. 071, cópia. Pronto, 4471. 4071, autorizado Campinas, nível 360, via Pêsulo 10, bridge, Pêsulo 6. Após conforme a rota do plano. Decola no zero, curva direita, saída da Euleda. Após Leda, voo direto bridge. Controle 120, decimal 8. Seu transponder 5554. 126-850 or 125-45. Bye bye. A linha decola o 3522 no meio. 4071, correto, reporte pronto, porta 1. Corrida ao trip 52 no meio da intersecção. Informação é a Alfa, aguardo coordenação em qual tempo. 28, desça para 3 mil pés, altímetro 1022, autorizado a chegar na base. 3 mil pés, 1022, chegar na base, autoriza voar direto, estátua. Autorizado estátua, objeto 6742. Trip 5216. Boa noite, Trip 5216, contato da decolagem, suba para o nível 190, saída Pucajá Maracaju. Pucajá Maracaju 90, 5216. 1895, Índia 1895, 57, boa semana. Alô. 3662, correto. Pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 370, veículo Zulu 10, decola no zero, rua esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 120, decimal 8, transponder 5550. 370 autorizado, decola da via Andra Zulu no zero, decola na zero, esquerda, Puca, disparo, controle 200, transponder 5550. Correto, 120, decimal 8, controle, reporte pronto. Golo 398, desça para 4 mil pés, altímetro 1022, autorizado a chegar na mata. 324, na 14, autorizado a passar. Salvador, 352, zona 6, possibilidade de voarmos Aracaju? Guarde. Grato. Enquanto 27, decolado aos 28, chame o controle no 20.8. Controle Salvador, muito boa noite. Web 5827, decolado na sua escuta, quando possível, solicita líder. Webjet 5827, após passar 2 mil pés, voe direito, líder, voe para nível 360. Após 2 mil, líder, 360, 5827. Para push, aeronave da passaria do outro lado do pátio já está no término. Push, assim que possível, libero no 01. A gente está falando muito sério de horário aqui, porque eu queria estar muito curioso. Calibre então azul, chame táxi. 471 autorizado, graças a Deus. Obrigado aí, pessoal. Romeu 04, passando Duna Compression na ILS X-Ray, chama o turno 8, decimal 9, 5, bom ponto. 1-1-8, 9-5, confirma? Eu, 9-5, decimal 9-5. Aí o Jet 6748, desce para 2.000 pés. 2.000 pés com 1.021, 6748. Quatro, querendo andar no 022, reporte no externo, baixado e travado. Através do portão 612, o passarinho vai seguir o azul. Salve Salvador, tá em 3250. 58, prossiga. Autorização para Fortaleza, Central. Estimativa, guarde cópia.